Scan 3197, pronto, copia. Confia, 3197. Cruzado Galeão, nível 320, via rota do plano, decola a pistona zero. Após a decolagem, curva à direita, perfil de saída da El, Leda, após Leda, DZT Irume, intercepta per novembro 857. Aciona 55 no 3, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 320, rota do plano de voo, curva à direita, pista 10, da El, Leda, direto Irume. Ape novembro 857, aerovia 55 no 3, é o transponder, controle 12080. Correto, chama pronto. Chama na pronta, 3197. Azul 2781, decola 54, controle Salvador 1208. 208 pro Azul 2781. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 2781, arbora 1. 2781, boa tarde, contato radar, sua para o nível 960, sai da árvore. Silêncio 960, via, informe que cumpri a restrição inferior do Azul 2781. 2781, está livre da restrição, tem restrições para 160. Silêncio, está livre da restrição, sobe no perfil até 1602781. Azul 2781, eu vou ir direto a Elefo. Eu vou em Elefo 2781. Só final do R9 da 10, 9520, joga com o campo. C9520, torre, 1895. Chama a torre 2895, 9520. Salvador, 9520, final da RNAV da 10, usou. Scan 9520, autorizado o pouso, pistão na 0, vento 100 graus, 109. Autorizado o pouso na pistão na 0, Scan 9520. na casa. Solo azul 2712, para por estacionamento. Autorizado azul 2712, chama pro táxi. Por estacionamento está 3197 no 06. Solo, 3197, puxa acionamento. 3197, autorizado, chama o táxi. Semana 3197. 3197, portão 62, autorizado, inicial, puxa, chama pro táxi. Autorizado, puxa, chama o táxi, 3197. Boa noite, gol 1866, informação Romeu, passa os 250 para o 150. Gol 1866, acione identificação via chegada Mari, desse caminho de 050, o ajuste no 093. Para o 050 via Mari, ajuste de 3, gol 1866. Papa Papa, uniforme Tango Charlie, acione identificação, uniforme Bog para interceptar a chegada Mari, desça via chegada Mari para o nível de voo 06200, ajuste no 093. Tango 9520, solo ao 00, ali para a primeira direita, solo 1219. Tá 9520, tá aqui, é Alfa Mantente, da Juliette. Alfa Mantente. Para o táxi com o PV de 2197, alterna Campinas, autonomia 4 horas e 10, o TAM 3197. Gente, está 3197, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1 na noite decimal 95, ajuste 1 na 0 na 3. 1003, atualizado Pátio Índia, ponto de espera torre 11895, está 3197. Para o Pátio também, o azul 2712, POP 43, tem 3 horas e 50 e alterna Salvador. Gente, azul 2712. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 na noite decimal 95, ajuste na 0, na 3. Vai prosseguir até guarda depois da TAM, como número 2 no ponto de espera. Afirmo, tá atingindo, já pode esperar próximo 895, vai manter como número 2 atrás do TAM, 2710. TAM 9520, mantém a posição antes da Juliette. Ingresso via Juliette, portão 1. Juliette para o 1. São 3 da passagem da companhia, vai ingressar agora no portão? Pode prosseguir até o ponto de espera. Entra da passagem da companhia e prossegue o ponto de espera, até 3197. Salvador, teria autorização do 099? Afirma, autorizado com fins nível 360, via rota do plano, decola pista 10, após a decolagem curva direita. Perfil de saída Bó, 1, após Elefa. Após Elefa, vou descer Tenitibo, após Zulu 21 na aerovia. 5520 no transponto 120, décima 8. Autorizado com 2360, decola da 10 primeira direita, perfil Arbor 1, transição Elefa, direto Nitibo, após Zulu 5520, 208 para 10 na trave. Correto, chama a planta, portão 10. Aeropuxo, está estacionamento, o Bono 099, o Bono 0. Exato, Bono 099, chama para o teste. Já chamaremos o 099. Salvador, muito boa noite, o Bono 705, está chamando o 105, mantém a escuta agora, copa o Bono 705. Vai dar. Salvador, boa noite, 3197.0, pista 10, tá pronto? Então, 3197, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém 3197, pista 10. Então, 3197, após alinhado, autorizado decolagem, vento 100 grau 099. Alinha e decola 3197. Bono 866, autorizado para observar o Victor 366, descida para 2.500 pés, autorizado, final da RNAV, reporte quando estabilizado. Confirma por gol 1866. 1866, autorizado, final do procedimento RNAV, na para observar o Victor 366, descida para 2.500 pés, ajuste no 093. 7 então, autorizado na proa do 366, 2.500, com Victor. 3197, decola 08, controle Salvador, 1208. Bom voo. 08, obrigado. 099, com 183 a bordo, 3 horas e 5, Guarulhos. TAM 3197, contato radar na decolagem, fazer a saída da ELPA, nível voo 320. Pode voar da ELPA presente? 3197, após 2 mil pés, autorizado da ELPA. Para 295, voo no 099, bota agora a banda. Vai chamar Recife 260-288, azul 2781. Grato, tchau, retorno. Azul 2712, autorizado decolagem, vento 100 graus, 099. Ainda esperando, da 190, 2712. Tango Charlie, após o SAP, voa na Pro Service 366, descida para 4 mil pés, ajuste no 093. Papapá, uniforme, Tango Charlie, copiou o controle. Papapá uniforme Tango Charlie, após o SAP, voo sem revista 366, descida para 4 mil pés, ajuste no 093. Bono 4, controle. Bono 4, meia dúzia de milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 090, chamei controle Aracaju na sequência 120, decimal 3. Azul 2712, decola zona 0, controle Salvador, no 208, bom. 208, grato. Controle Salvador, azul 2712, boa noite. 2712, contato radar na decolagem, subia saída Conde no Alfa para o nível 170. Conde no Alfa no 70, azul 2712. Chega, pronto, cópia. Autorizado, Galeão 360, via para November 857. Decola cabeceira no A0 após a decolagem, curva direita. Cumpre o perfil de saída da EL Leda, após Leda voa do CT Irume para interceptar a aerovia. Aciona 5525, 20, decimal 8, controle. O Gomo 705, autorizado, Galeão, nível 360, via para November 857, decolagem 5.0, primeira curva direita da EL Leda e após de Irume. Correto, mas pronto, puxa. Charlie autorizado, final do procedimento RNAV, descida para 2.500 pés, reposte quando estabilizado. Autorizado, final do RNAV, 2.500, reposte estabilizado. Colagem da UNAS. Gente, vamos lá, o 372 gol no 8, peraí. 197, chame o centro de Recife, na frequência 1251, alterna 12835. Recife 12835, obrigado. Pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Livre, pouso 1-0, gol no 866. 9, contato radar na decolagem, suba via saída da árvore para o nível de voo 360. Vai subir via Arbor 1 para o 360, gol no 099. Divisão na final, o uniforme Tango Charlie. Papapá, uniforme Tango Charlie, complete final da RNAV, chame torre, nessa função 18.95. 18.45, Tango Charlie. 2 Salvador, boa noite, é o papapá, uniforme Tango Charlie na final. Papapá, uniforme Tango Charlie, reporte serviço 372 QNH 1-0-1-3, estou confirmando seu pouso no 1-0. Afirmativo, pouso no 1-0, reportaria 372, uniforme Tango Charlie. Sou 1099, autorizado voar, eletro. Eletro, voo 1099. Salve, 866. Salvador, o gol 9705, está na posição 05, você está por bem que atrás. Paulo Salvador, o gol 866. 866, prossegue ataque via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 66. Paulo, o gol 905. Prossiga. Posição 5, por que treinamento? Serezade, chama ataque. Vai chamar para o ataque, igual não tem prazer. Controle Salvador, boa noite, eu vou 9968. Bom, 9968, assume identificação. Via chegada Mari, desça para nível 0050, ajuste 9038. Descida autorizada para o 050, gol 1168. Ok. táxi, o PLB 185, autonomia 0350, alternado é Campinas. Ao liberar a primeira direita, sua aluna 219. Ao liberar a primeira direita, 219. Papo Papa, uniforme Tango Charlie, prossiga táxi via Alfa. Juliette, contorno terminal de passageiros, chama novamente na Taxi Lima. Charlie, Bravo Alfa, na escuta para a cópia. Obrigado, Serra Bravo, Serra Papá, nível 400, via Peso 1-0, por base, a Peso 1-6, pós-mo, DCT com fins, após via rota do plano. Decola a pista no 7, após a decolagem em curva direita, perfeito saída da EL, Leda Motiva. Aciona 5534, controle 120, decimal 8. Chama Santos Recife em 1260, alterna 1288. 260-288, 099, nada por aí. Boa. Excelente, vamos lá. A pessoa 1-0 pro Bave, após a pessoa 1-6, é pós uma posição. Papá, Oscar, Sierra, Mike, uniforme, após confins, via rota. A saída da El, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. A posição é pós-mo. Mike, uniforme no final. Correto, Charlie Bravo, Alfa. Confirma pra gente ler sobre autonomia alternativa. Índice de acionamento, táxi, decolagem, chame a torre, 1-8, decimal 95, ajuste na 0, no 3, bom voo. Papa Romeu, Charlie Bravo, Alfa, acione, chame o táxi. Uno 705, decola aos 24, controle de Salvador, 1208, bom voo. Controle 120, decimal 8, boa noite, 1705. Controle Salvador, boa noite, 1705, perfil da Leda. 1705, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. 360 via Dael, o voo 1705, pode voar direto Leda, estamos em condições visuais. Voo 1705, após 2 mil pés, autorizado Leda. Após 2 mil pés, Leda, o voo 1705. Mantenha a posição no táxi ali, me chame a torre. Papá, uniforme Tango Charlie, autorizado o ingresso na Mike e Quebec. Reporte para o cruzamento da pista 107. O motivo de o senhor chamar a frequência da torre é o cruzamento da outra pista, ok? Ah, Alfa, Salário 1. Autorizado. Salário 1. Uno 168 autorizado, aponte rádio 366, descida para 4 mil pés, o ajuste 903. Ok, pro ajuste 364. Uniforme Tango Charlie, autorizado o cruzamento da 1735 até a Aerostar. Bora, Supergrad, informação, a 3858, alfa identificação, vítima da Mara 050, ajuste 903. Entendeu? Fecha 050, ajuste 903, até 3858. D712, controle. D712, controle. D712, prossiga. D712, meia dúzia de milhas para a posição Conde, seguindo cada um. 1970, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 203 Aracaju, azul 2712, grato. Uno 168, autorizado final do procedimento RNAV, descendo para 2.500 pés, reporte ponto estabilizado. 2.500, vai estabilizar na RNAV. Tá bom. Charlie Bravo, autorizado táxi, reporte ponto de espera da Papa. Voo 1705, chama o centro de registro para 251, alternando 2835. 251, 283, voo 1705. Alfa Romeo Charlie Bravo Alfa, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 7. Voo 1168, complete sinal do RNAV, chame torre 118, decimal 9. Certo. 258, autorizada para o Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés, ajuste no 013. Serra Vitor 366, 4 mil pés, ajuste no 0. 3858, autorizado o final do procedimento da RINAV, emitida para 2500 pés, reporte para o Serra Vitor 366. 2500, quando estabilizado no RINAV, emitida para o Serra Vitor 366, 3858. Charlie Bravo Alfa, atento à possível esteira do 37 que pousou na 10. Decolagem autorizada, pista na 0, 1 na 7. Vento no 0, 0 graus, 11 mais. Bom, 168, solo as 3,6, direita, no 21, decimal 9, solo. 219. Controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado, boa noite, Charlie Bravo Alfa. Boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7. Controle de Salvador. Boa tarde. Boa noite, Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa. Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa. Contato radar na decolagem. Suba via saída da EL para o nível de voo 400. Subi via da EL para o 400, Charlie Bravo Alfa. Meia, 3858, completo final do RNAV, chame torre 118, decimal 95. Eu sigo a boa noite, 3858. Boa. C3858, o RNAV dá 10. 3858, boa noite, ajuste no 0 no 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no mais. Pouso 1 no 0, tá 3850. Papa Romeo, Charlie Bravo Alfa, chame o centro Recife em 1251, alterna no 2835. 1251, 12835. Boa noite, Charlie Bravo Alfa. Boa noite. Cinco oito, aos 43, direito no 219, tá? Geral, boa noite, né? 3858, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, até 3858. Tiana 6310, ação e identificação, via chegada Mari, desça para o nível 050, ajusta no 093. 050 no 093, tem 3 anos. Tá 0-1 no autorização para Brasília. Está 9521 está pronto para qual? Pronto. Está 9521 autorizado Brasília, nível 360 via rota up Zulu 17. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1 após Elefa. Frequência do controle 120.8, transponder 5550. Salvado Brasília, 360, preso Luno 7, pista 10 com curva direita, Arbor 1 no Elefa, 208, controle 5550, transponder. Vou planejamento correto, portão 01 no chame pronto, portão 9521. Vai parar. CR-63-10, autorizado para o outro Serra Vitor 366, descida para 4.000 pés, ajuste 1093. Serra Vitor 366, 6310. Luna 096, acione identificação, via chegada Mari, desse para o nível 050, ajuste 1013. CR-63-10, autorizado final do procedimento RNAV, vista para 2.500 pés, reporte quando estabilizado. Autorizado o final da RNAV, reporte estabilizado 6310. Afirmo. 6-0.